Panorama Agrícola para 7 de setembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, nós estamos abrindo o programa Panorama Agrícola de 7 de setembro de 2011, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: censura teus amigos na intimidade. Em público, faça elogios. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta quarta-feira. Uma dica sobre piqueniques. Na entrevista, recomendações ao agricultor para o controle de pragas e doenças. Os benefícios do planejamento na propriedade. E no Viajando por Santa Catarina, 50 anos de extensão rural no Festival de Cinema e Vídeo de Piratuba. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, faça um piquenique com seus amigos. Pode ser no parque da cidade ou na sua propriedade rural. Respire o ar puro e brinque ao ar livre. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Diretor de pesquisa Luiz Antônio Paladini falando aqui no Panorama Agrícola sobre o início de um novo ciclo agrícola. Paladini, o produtor deve se preocupar exatamente com o quê? Com relação a plantio e ao uso de equipamentos de pulverização de produtos químicos. O produtor, ele tem que sempre, antes, quando começa o ciclo, fazer o planejamento da sua propriedade. Sempre buscar nos escritórios municipais da EPAGRE o auxílio técnico dos nossos extensionistas, para que ele seja orientado no sentido assim, dele ter maior controle sobre pragas e doenças nas suas culturas. Importante para o agricultor, nesse início de ciclo, é que ele tenha os equipamentos, o trator e os equipamentos de pulverização, devidamente calibrado, para que ele possa fazer a aplicação de somente o que é necessário nas quantidades exatas e assim obter maior controle do problema fitossanitário. Se esse monitoramento for feito de maneira adequada, Paladini, qual o benefício que o produtor terá? Os benefícios são inúmeros. Ele reduz a quantidade de produto aplicada, com isso ele tem uma redução também de custos no seu custeio geral da lavoura. Ele tem maior controle de pragas e doenças. Ele reduz os riscos de contaminação ambiental, porque ele está reduzindo também a quantidade aplicada, e isso faz com que ele utilize menos produto, e também não há necessidade de fazer reaplicações. Ele reduz também a quantidade, os riscos de contaminação dos operadores e até mesmo dos consumidores. Assim, ele vai ter um produto mais sadio, mais adequado e dentro dos parâmetros permitidos pela legislação. Paladini, nesse início de novo ciclo agrícola, alguma orientação a mais para o produtor com relação ao uso de equipamentos de pulverização? Sim, eu acho que sempre quando há o início do ciclo, o nosso agricultor ele deve procurar, como eu já disse, um extensionista para se fazer então o planejamento da sua lavoura, nunca esquecer de fazer as revisões dos seus equipamentos e nesses, quando ele estiver fazendo as aplicações, é extremamente importante que ele se utilize de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Não pode ser aplicado qualquer produto desde que ele não esteja com os equipamentos de proteção individual. Ele está respeitando e ele está cuidando da sua saúde. Prevenção a acidentes de trabalho. Ok. Nós agradecemos a Luiz Antônio Paladini, diretor de pesquisa da IPAGRE. Muito obrigado pelas informações. Ok, obrigado a vocês e estamos à disposição. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Na semana que vem, a partir do dia 14, acontece em Piratuba o terceiro Festival Nacional do Vídeo Rural, do Cinema e do Vídeo Rural. E também o município de Piratuba comemora 50 anos de extensão rural. Silvano Breda, nosso colega aqui do vídeo da IPAGRE, esteve em Piratuba, viajando por lá e colhendo depoimentos sobre os 50 anos da extensão que serão apresentados durante o Festival de Cinema e Vídeo Rural. É isso, Silvano? É, e a gente esteve por lá, né, Mauro, tratando dessas questões do vídeo cinema rural, mas o que chamou atenção na saída lá, principalmente, é o município tá comemorando também, nesse mês, 50 anos de implantação, 50 anos de extensão rural lá no município. E nós fomos verificar no interior, junto com os produtores, que foram personagens que viveram aquela época, e até hoje, né, as mudanças que ocorreram, que foram fantásticas. Quais as principais mudanças que você conseguiu apurar, Silvano? Bom, o que ficou bem claro nos depoimentos é que na época que chegou a extensão, eles estavam vivendo uma crise terrível. A terra não produzia mais, era muito ácida, muito esgotada, muita formiga, não existia proteção de solo, nem adubação orgânica, essas coisas não eram conhecidas. Então o pessoal estava saindo do campo, não conseguia viver do campo, se sustentar no campo, estavam saindo para o Paraná, para outras regiões ou indo para as cidades. E aí chegou a extensão rural. E a realidade hoje, 50 anos depois, em Piratuba e em outras regiões, totalmente é outra. Totalmente diferente, Mauro. Eles chegaram com novas tecnologias de conservação do solo, com patamares, terraços, adubação orgânica, com adubação verde, com tremoço, ervilhaca, essas coisas. Com calcário, né, para corrigir a acidez dos solos, novas variedades, tanto em batata, mandioca, milho, essas coisas, novas técnicas na suinocultura, entraram com diversificação, entrou a fruticultura, a olericultura, o pessoal começou a se organizar grupos de mulheres com a extensionista, a juventude rural nos clubes 4S, começaram a ter propriedade, o serviço começou com propriedades e lavouras demonstrativas, né, inicialmente, para depois se espalhar por todo o meio rural do município. E hoje, então, o município é referência. As pessoas vivem bem com tecnologia, com tempo para lazer. Os produtores rurais hoje lá têm acesso a telefone celular, telefone fixo, até a internet, tem computadores, a saúde, a produtividade, a qualidade de vida melhorou muito. E essa organização acabou virando em associações, em cooperativas. Então, o município evoluiu muito, em todos os sentidos. Perfeito. Para produzir esse vídeo sobre os 50 anos da extensão rural em Piratuba, você colheu quantos depoimentos, Silvano? Foram 18 depoimentos, a maioria produtores, personagens assim, produtores, mulheres participaram dos clubes de mulheres, jovens, antigos, jovens 4S, né? Enfim, todos os personagens que viveram esse período. Para dar uma ideia para o nosso ouvinte, algum desses depoimentos lhe chamou mais atenção? Olha, o que me chamou mais atenção foram duas coisas. Os primeiros, porque eles relataram uma realidade triste, sofrida, doída, que eles não tinham como criar os filhos, né? O pessoal passando todas as necessidades lá no meio rural. E depois, por último, hoje eles falando com orgulho da qualidade de vidas deles, das famílias, os filhos, os netos com educação, a maioria com faculdade. Então, esses dois contrapontos do início e de hoje. Muito bom. E então, esses depoimentos serão exibidos no Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba? Isso. É um evento nacional, não é, Mauro? Então, vai ser o país. E também será veiculado nos programas de TV da IPAGRE. No SC Agricultura. Isso. Piratuba, a partir do dia 14, se torna a capital catarinense da cultura em função desse festival de cinema e vídeo rural. É isso. Silvano Breda, engenheiro agrônomo, especialista em comunicação, agradecemos a sua presença aqui no Panorama Agrícola. Obrigado, Mauro, também pela oportunidade e um abraço a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.